Reconhecemos, Deus, que o Teu olhar sobre nós nos enche da Tua paz, de uma paz celestial. Reconhecemos, Deus, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E queremos aprender a viver a vida que o próprio Deus, o Senhor, nos deu. Tu és o caminho, Tu és a vida, reconhecemos isso. E dia a dia queremos aprender a viver a vida que o Senhor nos deu. Sabemos, Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor tem um ensinamento para nós. O Senhor quer nos ensinar a viver. E além de estar aqui para Te adorar, para Te louvar, para Te agradecer, para Te glorificar, estamos aqui também, Senhor, para aprender a viver a vida que o Senhor nos dá. Segundo o Teu Espírito, segundo os Teus ensinamentos, nós nos quebrantamos, nos colocamos diante do Senhor. O Senhor leva a nossa vida mais além. Aleluia. Declare isso mais uma vez. Aleluia. Novamente, cheios da Tua presença, da Tua paz, nos colocamos diante do Senhor, repreendemos o inimigo da nossa alma e declaramos a Ti, Jesus, que estamos atentos a tudo aquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Estamos concentrados, atenciosos, com toda a reverência, prestando atenção no Senhor. Fala conosco, Deus. Queremos ser transformados pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, você pode estar abrindo sua Bíblia, ali em 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, dois homens de Deus, profeta Samuel, homem de Deus, com uma tarefa específica. Davi, outro homem de Deus, também com uma tarefa específica. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem uma tarefa específica na sua vida para exercer. Amém? Você tem um lugar, Deus não repetiu nenhuma pessoa, e você tem uma tarefa, algo a executar, algo a exercer. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul o saberá e me matará? Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou a Samuel, a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu ainda, falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Você pode sentar, meu irmão. Você pode sentar, minha irmã. Samuel, homem de Deus, ele foi designado com uma missão, ele foi designado com uma tarefa. Você foi criado por Deus, nós fomos criados por Deus, com uma tarefa, com um lugar, para ali exercer a nossa tarefa, de acordo com a vontade de Deus. A melhor maneira de sermos bem-aventurados, vitoriosos, no lugar onde Deus nos coloca, é entender o propósito de Deus e a forma como Deus quer que nós venhamos a desempenhar o nosso papel. Um homem chamado Samuel, profeta, tem uma missão, ungir o próximo rei. E a primeira coisa que ele faz, quando ele chega lá, e ele olha os filhos de Jessé, a Bíblia diz que ele viu a Eliabe. E a tradução do nome Eliabe, e ele sabia, Samuel, muito bem disso, se dizia, meu Deus é pai. Ele olha esse filho de Jessé, e olhando ele vê que ele é o primogênito. Ele é o mais velho. Via de regra, o primogênito mais velho era destacado para a missão mais importante. Então ele vê, é o primogênito. Tem um nome bonito. Meu Deus é pai. A aparência dele é convincente. Porque ele olha e diz, estou diante do próximo rei. Ele olha para a altura e se impressiona com a altura. Ele olha para o exterior e se impressiona com o exterior desse filho de Jessé, o primeiro, o mais velho. E ele vê e ele diz, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Essa é a conclusão que ele tira olhando. Mas todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele vai ter duas maneiras de tirar as suas conclusões. A primeira maneira é seguindo o seu coração, seguindo o seu olhar, seguindo a aparência. O próprio Deus diz para Samuel, homem de Deus, profeta, experimentado, que tem intimidade com Deus. O próprio Deus diz para esse homem, Samuel, o homem atenta para a aparência, mas o Senhor não é assim. O Senhor não vê a altura, diz ali, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Deus não olha a aparência. Deus, e ele está dizendo, vê o coração. E assim então, colocaram todos os filhos de Jessé ali na presença de Samuel, e ele, um por um, ouviu a voz de Deus, e Deus os havia rejeitado a cada um deles. Eu creio que nós temos um sensor, não é? Uma maneira de captar as coisas, que é um sensor humano, e nós olhamos, nós captamos, é como se fosse uma antena, não é? E a gente às vezes ainda diz, estou antenado, né? Estou prestando atenção. E há também um sensor que é da parte de Deus. E Deus quer fazer com que Samuel siga pelo sentimento, pelo sensor do Espírito Santo. Versículo 7 diz assim, porém o Senhor disse, amém? Muitas vezes nós vamos tirar conclusões, que chegando na presença de Deus, orando, clamando, estando na presença dEle, o Senhor poderá dizer coisas absolutamente ao contrário daquilo que nós sentimos, daquilo que nós vimos, daquilo que nós captamos. Homem de Deus, Samuel, experimentado, profeta de Deus, quando seguia pelo seu coração, e a palavra de Deus, ela diz lá em Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. A Bíblia fala de quem seguia pelo coração ou quem seguia pelo Espírito de Deus. No primeiro momento, Samuel vai se guiar pelo seu coração. Então, Deus, no versículo 7, diz, porém, o Senhor disse a Samuel. Então, Samuel passa a se guiar por aquilo que Deus disse, a ouvir a voz de Deus. Nesse texto que nós lemos, você vai ver que constantemente na vida do Samuel, ele está entre as suas conclusões naturais e humanas e as conclusões de Deus. E se esse homem, tão chegado a Deus, tão acostumado a andar com Deus, anda nesses dois caminhos entre as suas próprias conclusões, conclusões naturais, e aquilo que Deus diz, então, o que fica para mim, o que fica para você? Vendo tantas situações, tantas circunstâncias, e tirando nossas conclusões, e às vezes conclusões humanas, e nós precisamos ouvir a voz de Deus, para saber qual o caminho, qual a decisão a tomar. Capítulo 16 fala uma diferença entre sentimento de Deus e sentimento humano, sentimento de Deus e sentimento de Samuel. Muitas vezes o nosso sensor, a nossa maneira de captar, de entender as coisas, não estão de acordo com o sentimento de Deus. Já no capítulo 16, outras ocasiões, diz ali, Deus fala para Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Há um sentimento humano, natural, e Samuel, nesse instante, está se guiando por ele. Mas Deus está falando com ele para corrigir aquele sentimento humano, natural, e dá para ele um sentimento vindo do céu. Deus está trabalhando constantemente na minha, na sua vida, e muitas vezes, no bom sentido, gritando, para nós entendermos aquilo que Deus está falando de alguém, de alguma circunstância, de algum fato. Diz ali na palavra de Deus, até quando terás pena de Saul? Samuel estava movido por um sentimento natural de pena. Mas Deus já o havia rejeitado. E quem está certo aqui, Deus ou Samuel? Está certo Deus. Amém? Quando a nossa opinião está em contrariedade à opinião de Deus, é lógico, é claro, Deus está certo. Há um equívoco aqui na vida de Samuel. De novo no versículo 2, ele diz... Como Deus? O Senhor está me dando uma missão para ir lá ungir a Davi. Mas como que eu vou fazer isso? No momento que Saul souber que eu estou ungindo um novo rei no lugar dele, ele vai me matar. De novo, o medo, o sentimento natural. Deus manda, Deus ensina e Samuel precisa obedecer. Quantas vezes aquilo que Deus nos orienta a fazer, por um instante, ou no primeiro momento, nós temos algum receio, algum medo do que vai acontecer se nós obedecermos a Deus. E ele diz: Saul vai me matar. Quando Deus nos dá uma direção, uma orientação, quando Deus nos manda, ele também quer nos ensinar como fazer aquilo que ele manda. Amém? Se nós fazemos do nosso jeito, talvez a gente vai atrapalhar as coisas, nem talvez, certamente, né? Se o nosso jeito está em contrariedade ao que Deus ensina, nós vamos atrapalhar, vamos causar problemas, prejuízos, vamos demorar mais para se chegar aonde poderia chegar sob a orientação de Deus. Com o coração cheio de medo, sentimento, novamente sentimento humano, Samuel diz: ele vai me matar. Deus dá para ele estratégia, amém? Você pode falar para o irmão do seu lado: se Deus está te chamando a fazer algo difícil, pode dizer para o irmão do seu lado? Se Deus está te chamando a fazer algo difícil, Deus vai te ensinar o caminho como fazer, amém? Muitas vezes nós ficamos apenas com a primeira palavra de Deus, o mandamento, a direção de Deus. Mas nós precisamos buscar o entendimento, a estratégia de como exercer e executar aquilo que Deus manda. Amém? Sabe que num instante eu fiquei pensando, se naquele instante Samuel não tivesse se guiado por Deus, e quando ele olhou Eliabe, se ele tivesse ungido Eliabe, se ele tivesse seguido o seu coração, que a Bíblia diz que é enganoso e que é desesperadamente corrupto, se ele tivesse seguido o seu coração e ungido Eliabe. Bom, duas coisas poderiam acontecer. A primeira é como Deus queria que fosse Davi o rei. Deus então, talvez por outras vias, colocasse Davi como rei e Samuel então teria sido um falso profeta, porque tinha seguido o seu coração. Mas eu creio que também, em muitos momentos da nossa vida, nós podemos pegar a decisão errada, a direção errada e fazer algo errado. E talvez aquilo que a gente faça venha a trazer muitos transtornos, venha a dificultar as coisas para nós e para outros. Um conselho dado, um conselho mal dado, uma posição mal adquirida, um lado errado, sem ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Samuel estava nesse sensível dilema entre ouvir e seguir a voz de Deus e entre ouvir e seguir seu próprio coração. Amém? Eu e você vivemos isso. Entre seguir nosso coração e perceber aquilo que Deus tem para nós. Conselho de Deus, orientação de Deus. E quando nós percebemos e entendemos a direção e os conselhos de Deus e colocamos em prática, é uma alegria, não é? Às vezes nós estamos orando por circunstâncias, parece que está tudo enliado, confuso. E a gente às vezes até com medo de tomar uma decisão. E aí permanece orando. E talvez num primeiro momento a resposta não vem, e continua orando e ainda não vem, mas permanece na presença de Deus. E quando Deus dá uma estratégia, dá uma direção, e nós percebemos que vem do alto, parece que tudo clareia, parece que abre os caminhos, né? Logo quando nós recebemos uma estratégia de Deus, e nós percebemos, vai embora o medo, vai embora a confusão, e nós colocamos em prática, e começa a funcionar aquilo que Deus nos dirige. Não ser guiado pela aparência. Nosso Senhor Jesus, pastor Vini estava lendo ali. Talvez as pessoas achavam que Jesus veio, que estava quebrando uma estrutura. No modo de ver das pessoas, elas olhavam para Jesus. E no Isaías 53 diz que ele não tinha aparência, nem formosura, olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Assim as pessoas olhavam a aparência de Jesus. As pessoas religiosas daquela época achavam que Jesus estava quebrando uma estrutura. Mas Jesus estava totalmente de acordo com a estrutura de Deus. Amém? Foi rejeitado, não tinha aparência. E as pessoas o julgaram, e as pessoas o desprezaram. Até que então, foi crucificado. Nos dias de hoje, Jesus não está em carne e osso. Mas ainda as pessoas ficam olhando, julgando seus ensinamentos, a sua orientação, e desprezando. E dizendo que podem viver sem orientação de Jesus. Estava dando uma olhada na Bíblia e vendo quantos casos homens e mulheres de Deus foram desprezados por outros. Quantos casos homens e mulheres de Deus desprezavam a si mesmos. Quando Deus chamou a Jeremias, capítulo 1, ele disse para Deus, ele disse, Senhor, Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Deus chamou Jeremias, e Jeremias olha para a sua própria condição e diz, Deus, eu não passo de uma criança. Quantas vezes Deus tem te chamado para intervir numa situação onde há um conflito, onde há uma discórdia, talvez você diga, mas Deus, eu não consigo fazer uma mediação. Quantas vezes você sente, talvez no seu coração, que poderia ir na casa de alguém, ajudar, falar de Jesus, e às vezes nós olhamos para nós e dizemos, nós não somos capazes, e não somos mesmos. Se Samuel fosse decidir as coisas pelo seu coração, ele faria muitas coisas erradas. Mas quando ele se dirigia pelo Espírito de Deus, ele fazia o que é certo. Amém? Quando nós nos dirigimos pelo Espírito de Deus, Deus nos dá sabedoria para resolver conflitos. Nós não falamos, ou se reconhecemos em nós ser como uma criança, muito jovem, sem maturidade, sem condições, mas dependemos de Deus, Deus vai usar a nossa vida, Deus vai usar a sua vida. Amém? Muitas pessoas dando desculpa, né? Jeremias, eu não passo de uma criança. E aí Deus diz para ele, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. É Deus que tem um chamado na sua vida. É Deus que lá, desde onde você foi gerado, Deus já tinha um propósito, uma tarefa, uma missão, algo para você fazer. E quando nós entramos naquilo que Deus nos dá e Deus nos preparou para isso, há uma alegria em exercer aquilo que Deus fala. Um outro homem que olhando para si também, Moisés, em Êxodo capítulo 4, 10, quando Deus o chamou para uma grande missão, uma tarefa, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E no versículo 13 ele diz, envia aquele a quem has de enviar, e menos a mim. Você está vendo? Jeremias num primeiro momento. Moisés num primeiro momento olhando para si próprio. E não olhando para Deus. E quando nós não olhamos para Deus, nós ficamos achando as coisas difíceis. Inatingíveis. E ficamos achando que Deus pode... que outras pessoas vão ter êxito, vão ter vitória, mas nós não. E Deus havia chamado Moisés. Estava lembrando do Elias. Certa vez ele também foi desprezado também por uma rainha, Jezabel. E ela o ameaçou, ela desprezou ele e disse, façam-me os deuses como lhes aprouver se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos profetas de Baal. Uma rainha desprezando um homem de Deus. A palavra de Deus, Deus falou para Samuel. Samuel, não atentes para a aparência. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. E Deus vê o coração. Amém? Deus tem te chamado. E Deus quer te capacitar a fazer coisas grandes. Não atentes para a aparência. Não é a sua aparência. Não é se você vai chegar no portão de uma casa, conhecido ou estranho. Não é por causa do carro que você vai chegar lá, que vai fazer a diferença. Amém? Você pode chegar a pé. Você pode chegar com um carrinho velho. Você pode chegar de bicicleta. Lá na minha cidade, dá para chegar lá a cavalo, né? Nova Santa Rita, ela é bem rural ali, né? Carroça tem muito. Bicicleta. Não é aparência, não é o tipo de carro, não é o veículo. Não é a roupa que você usa. Talvez você possa pensar, mas eu vou esperar no fim do mês, que aí eu acho que vai dar para comprar uma roupa nova e aí eu vou lá. Porque se eu tiver a melhor aparência, eles vão me receber lá. A gente não está defendendo ninguém se rolar na terra e se sujar para evangelizar, para tentar o poder de Deus, amém? Mas a aparência, não é a questão da aparência. É claro que você vai usar aquilo que você tem de melhor. Mas Deus está dizendo, não é a aparência que vai fazer a diferença. Não é a aparência. Eu creio que quando Deus fala aqui, nessa palavra de Davi, Deus está dizendo que Davi tem cabelo ruivo, que Davi é jovem, ele é moço. Eu creio que quando fala que ele tem boa aparência, eu acho que nessa época a aparência ela não contava, eu acho que ela tinha um sentido inverso, né? Porque se esperava alguém forte, alguém guerreiro, e talvez houvesse já naquele lugar um preconceito contra pessoas de aparência. Talvez seja isso, né? Quando Saul, antes de Davi, ele foi escolhido como rei, diz na Bíblia que ele era muito, muito belo, muito bonito, muito alto. Diz que as pessoas de Israel, as mais altas, batiam no ombro dele. E sobrava um pescoço e uma cabeça acima de todo mundo, era o mais alto. Mas Deus fala para não atentar para a aparência. Algumas pessoas olharam para ele, e como ele era muito belo, diz a palavra de Deus, em 1 Samuel 10:27, algumas pessoas disseram, os filhos de Belial, disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhes trouxeram presentes. Desprezaram o homem a quem Deus tinha capacitado para ser rei de Israel. Pois mais tarde ele se desviou e perdeu tudo isso. Não é a aparência que vai fazer a diferença, mas é o seu coração. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, irmão, não inventa desculpa. Não inventa desculpa, irmão. Não é a sua aparência. Amém? Se você é gordinho, eles não vão deixar de te receber porque você é gordinho. Amém? Se você é magrinho, eles não vão deixar de te receber porque é magrinho. Jesus falou uma vez de um magrinho, né? Você lembra qual é o magrinho que Jesus falou? Jesus disse sobre João Batista. O que saístes para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, né? Jesus disse, se vocês querem alguém de aparência, então vão nos palácios. Lá tem gente bem arrumada. E Jesus disse ainda que pessoas pudessem olhar para ele e ver um magrinho, um caniço agitado pelo vento, Jesus disse sobre ele que filho de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Você está vendo que não é aparência? Ah, eu não vou lá porque eu sou muito cabeludo. Acho que não vão me receber porque eu sou muito cabeludo. Eu não vou lá porque eu sou calvo, né? Não é aparência, amém? Nunca deboche de um homem calvo, amém? Eliseu era calvo, desprezaram ele, e duas ursas saíram e devoraram aqueles que debocharam da aparência de Eliseu. Amém? Nunca deboche de um homem de Deus calvo. Né? Isso é muito perigoso. Se você tem medo de urso, nunca faça isso. Não é aparência. Não é aparência, mas é o coração, né? Você vai lá, na casa de alguém, você ora, está orando, talvez orando uma semana, duas semanas, talvez enxergando. Às vezes a gente fica observando pessoas, famílias, e pedindo para Deus nos dizer exatamente a hora e o que dizer, a hora de intervir em alguma situação, em alguma causa. A gente observa muito isso, né? Estava observando um casal, e muitas vezes um casal está assim, uma gangorra, né? Quando ele não está indo os dois bem confirmadinho, amando a Jesus sob qualquer circunstância, muitas vezes estão na gangorra. A mulher estava lá em cima, e aí ela desceu. E aí o homem começou a subir, não é? Ele não era convertido. Ela caiu e ele subiu. Só que agora quando ele subiu, ele se converteu verdadeiramente. Sua família orando por ele, a igreja orando por ele. E agora ele está sob todas as coisas. Ele está convertido. E como tinham vivido um conflito, a família quase destruída, já desistindo de ficar junto, e eles estavam nessa condição, e a igreja orando, visitando, e agora eles começam a viver um novo momento. Amém? E eles, para mim um grande milagre, quem estava em crise, já desistindo, né, da família, achava que não tinha mais jeito, e eles agora retomando sua vida de casal, e estão indo no retiro lá. Amém? Intervenção, direção de Deus, para não deixar que uma pessoa, para não deixar que uma família seja destruída. Eu diria que até milagrosamente eles estão indo nesse retiro. Não atente para a aparência. O apóstolo Paulo, um dia, capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 10, olha o que algumas pessoas falaram dele. Alguns diziam, as cartas com efeito dizem são graves e fortes. Mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Tinha gente que ainda falava isso do apóstolo Paulo, amém? Então, se as pessoas se falaram isso do apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, se falaram isso, se desprezaram Jesus pela sua aparência, ou pela não estar dentro da estrutura religiosa que eles esperavam, não tenha medo de ser desprezado, não olhe, não atente para as suas condições, porque Deus vê o seu coração. E se você está completamente interessado em ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus fala e mudar destino de pessoas, se o teu coração está comprometido com isso, então você vai conseguir, amém? Mudar seu próprio destino e mudar o destino de pessoas que estão sendo vencidas, que estão sendo destruídas. Não atente para a aparência. Depois que Davi foi ungido por Samuel, e o rei Saul estava endemoniando lá muitas vezes, né? Estava com o espírito maligno, ficava endemoniado. Logo no início da carreira de Davi, tinha alguém que disse, né? Pediram para chamar alguém que tocasse instrumento. E uma pessoa diz lá. Então, respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar. É forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, o Senhor é com ele. Amém? Nem havia se tornado rei. Muitos desprezavam os homens de Deus. Mas Deus sempre vai ter alguém para andar junto com você, se você anda no Espírito de Deus. Amém? Quero convidar você a colocar-se em pé. Quando Elias foi desprezado por aquela rainha, ameaçado, ele olhando para si, ele diz, coração humano falando, ele diz, fiquei só. Aí Deus falou para ele, você não está só. Ainda 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos a Baal, e nem o beijaram. Amém? Homem e mulher de Deus, não fica beijando deuses por aí. Amém? Nem figuras de Deus. Nada. Quando Jesus estava aqui, os discípulos o poderiam beijar. Agora não dá mais. Nós não beijamos nada que represente a Deus. E aí então, Deus fala para Elias: Elias, ainda 7 mil, você não está só. Você não está sozinho. Amém? Se pessoas olham para a tua fé, olham para a tua aparência, olham para aquilo que tu crê, olham para as tuas atitudes e te desprezam, você não está só. Há muita gente que crê no Deus que você crê e vive fielmente a Deus como você está buscando a viver. Amém? Se você puder curvar a sua cabeça, falar com Deus. Quantos homens de Deus foram desprezados? Ou olhando para si próprios, eles diziam: não tenho condições, não vai dar. Chama outro Deus. Não passo de uma criança. Outros dizendo: eu não sei falar, sou pesado de boca. Olhando para si próprio, para sua aparência. Mas o Senhor não vê a aparência, Ele olha o coração. Muitos homens de Deus tinham poucas condições, humanamente, pessoais. Talvez pessoalmente, humanamente, poucas aptidões. Mas eles tinham um coração completamente decidido a andar com Jesus. Pode ser que você não tenha muitas qualificações humanas, muitas aptidões humanas, mas o teu coração está completamente resolvido a andar com Jesus acima de qualquer circunstância, custe o que custar. Ainda que tenha prejuízos, ainda que perca dinheiro, ainda que sofra o dano, e você tendo esse compromisso de andar com Jesus acima de todas as coisas, é isso que Deus quer enxergar em você, olhar seu coração. Muitos homens, quando Deus os chamou, não tinham muitas aptidões. Pode ser que você não tenha pessoalmente muitas aptidões, mas Deus vai te capacitar a fazer a obra para a qual Ele te chamou. A tua capacitação vem de Deus. Não olhe você para a sua própria aparência, para a sua condição humana, e nem deixe que ninguém te despreze. Você, andando no Espírito de Deus, vai realizar a vontade de Deus. E nós vamos nos surpreender aquilo que Deus vai fazer através de nós, daqueles que andam com Ele. Fale com Deus. Fale com Deus nessa noite. Talvez muitas vezes você tenha olhado para si próprio, se achado sem condições, pouco conhecimento, incapaz. Mas você precisa começar a olhar para Deus, para o Espírito Santo. É Ele que vai te guiar, é Ele que guiou a Samuel. É Ele que vai te ajudar a tomar decisões. Enquanto os irmãos do louvor estão vindo aqui para cima, fale com Deus nesse instante. Talvez você já sonhou, desistiu de sonhar porque olhou para suas condições, talvez condições semelhantes a de Moisés, e disse: Deus vai ter que mandar outro. Mas Deus olha para o seu coração, vê seu caráter. Homens com poucas aptidões, mas com caráter. Homens que talvez em dado momento da vida, como Davi, havia entrado num conflito no seu caráter, mas Deus o recuperou, porque ele decidiu firmemente no seu coração se arrepender e voltar à comunhão com Deus. Deus olha para o seu coração, Deus quer olhar para o seu caráter, para a sua decisão, para o seu compromisso com Ele, e através de você fazer coisas grandes. Não diga como Moisés: Deus envia outro, se Deus está te chamando. Fale com Deus. Talvez nessa noite você precise dizer: Deus, tenho dado desculpas, tenho ocupado o meu tempo com outras coisas, mas eu não quero nem dar desculpas mais, nem me desviar daquilo que o Senhor me manda fazer. O Senhor designou a Samuel para fazer algo e ele foi fazer. O Senhor o orientou e ele fez bem feito. Assim nós queremos andar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Se nessa noite você fez essa oração com Deus, de voltar a andar nos caminhos de Deus, nesse sentido do propósito, da vontade, do chamado de Deus para a sua vida, queria pedir que você pudesse levantar a sua mão. Se você está dizendo, eu quase recuei, se você está dizendo, eu recuei, eu olhei para a aparência de pessoas, eu olhei para a minha própria aparência e eu duvidei. Mas nessa noite, eu estou crendo no Espírito de Deus, na palavra de Deus, que Deus capacita, e os meus sonhos que eu tinha, ou sonhos que eu tenho a respeito de mim, da minha família, dos que estão na minha volta, eles se realizarão. Amém? Levante sua mão, repita comigo: Senhor meu Deus, eu não quero olhar para a aparência. O Senhor não olha para a aparência, o Senhor olha para o coração, e o meu coração está compromissado a fazer a tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Amém.